um homem igual a você que prende a respiração com gás do riso no pulmão e prefere comer poeira toda quarta e quinta-feira. Não há do que reclamar. Homem bipolar da sorte, homem bipolar da sorte.